Eu vou inicialmente na Pro 190. Lanche 190 reduzindo, Gol 7195. Eu sou 964 redução para aproximação. Reduzindo. Salvador, bom dia, Gol 1642, decolou na sua escuta, senhor. Está na Fuca Aracaju. Sente, contrato radar, suponível 390 Fuca Aracaju. 390 Fuca Aracaju, 1642. Bono 715, desça para 3 mil pés, ajustou o time, turno 0 no 3. Bono 0 no 3, para 3 mil pés, Bono 715. Alfa, Alfa Delta, confirme a proa. Proa 200, senhor. Voa nessa proa até quantas milhas? Mais 13 milhas. Gente. Livre. Voa 907, salto de 48, livre à direita, sem solo, 1219. Direita, 209, voa 607. Trolho Alfa, Alfa Delta. Prossiga. Vai manter essa proa por mais 7 milhas. Tente. 3153, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável, 04 nós. Cabeceira deslocada 90 metros. Tente, está livre pouso para um, na pistão no 0, pistão no 53. Oi, eu 9641, interceptou o localizador. Informará a Esther Machado Trabalho. 9641, ciente do tráfego, continuando com a aproximação, guarda pista livre, informa, cabeceira deslocada 90 metros. Possível. 7130, para o 130, Lagoinha. O Gol no 715, condições de curva à direita, fazendo um box e depois prosseguindo a proa do Serviço 366. Positivo, então confirmando com curva pela direita a partir da presente, intercepta o 366, confere? Positivo, descendo para 2500 pés, informe na proa, passando o Serviço 366, curva pela direita. Positivo, curva pela direita, iniciando o Gol 1715. Só vai manter um pouquinho aqui a proa, só para desviar de um cúmulo, se já efetuou a curva à direita. Sem problema. Obrigado. Salvador, Altan, 3597, câmbio. 3597, ação de identificação, autorizado, chegada a Bonf, desça para o nível 0, 50. Ajustou o altímetro, 1-0, 1-3, vigilância dada. É o 50, Bonf, Altan. Salvador, muito bom dia, total 9911. Confirme que chamou? É o total 9911, só foi feita navegação, qual seria a subida para Recife disso? Tem a nível 045 o Juliette Bravo Delta. Positivo, na proa de Piauí vai acender para 045, proa 252 o Bravo Delta. Confirme chamar de pouso, Juliette Bravo Delta. 1025. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 12685. 2545, 2085, bom dia, senhor. 3153. Salvador, 3153, bom dia. Nós, cabeceira deslocada, 10. Seu cabelo deslocado e pouso 9641, obrigado. 53. Bom, 366 está autorizado completar o aeronave, Gol 1715? Autorizado. Positivo 715, está na final do aeronave, visual com campo. Positivo, chama agora a torre 186, bom pouso, Gol 1715. 186, obrigado, bom dia. Second line 980, Scott Identity, clear via Monf arrives, this fact level 060, QNH 1013, radar surveillance. 1013, down to 6-0 on the pump, American 980, thank you. 5 years. 197 no 5 Ciente, continua a aproximação. Vai, pista livre, informa, cabeceira deslocada 90 metros. Poxa, Vicente. Pés na via chegada a Bonf, informe no curso localizador, estou time 1003. Via Bonf, 2000, 1300, 3179. Desça para o nível 040. 40, 3517. Esse eco tá no parte 4, 64 17. Eco Juliette Eco, parte 4, impedição de decolagem da 17. É o Eco Juliette Eco, tá no parte da base, decolagem da 17. Gente, é aerolevantamento, confirme? Aerolevantamento. Então, qual é a radial que afasta o Eco Juliette Eco? Radial 072. Estou ciente, aguardo coordenação, Eco GTE, contendo minha escuta, informação em curso e a índia. Ok, o Eco GTE vai acionar por conteúdo enquanto aguarda a solo. O solo está ciente. Solo Salvador, 1964. Dado, quilo, parte 3. Gente, livre táxi, Alfa, quilo, parte 3, 9641. Sim. Possibilidade de manter o 120, estamos em aerolevantamento. Ok, vamos perguntar ao centro a possibilidade de voar nesse nível, aguarde. Gente, muito grato. Confirme destino. Guardão 97, com Proa Norte, de Proa Norte, direto Camaçari, código 5, aciona 01111, frequência do controle em 199, decimal 35. Alfa Delta, o centro só autoriza voar nível 110. Gente, vai descer para 110. Pega essa colagem, chama agora a torre 186, ajuste padrão 03, qual é o B? 04, ciente, bom voo. Solo 35594, pronto para ataque, tem 23 a bordo, 4:30 de autonomia alterna, Salvador. 594, ataque autorizado, prossegue via Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, Charlie, chame torre 186, ajuste no 03, tem ótimo voo. Autorizado via Pátio, Juliette Alfa, agora eu posso esperar com a torre 186. Muito grato, um ótimo dia. Autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Confirme da cola do pátio? CG, reporte pronto para o decolagem. 7 no 5 solo, 5 8 livre à direita, gente solo, 1 2 1 decimal 9. 2 1 9. 8 meia boa. Direito, Tiago, me escuta? Estou tímido no 0 no 3, forme no curso localizador. 2013, vai passar no localizador a 3.5. Fala Salvador, gol 17 no 5. Gol 17 no 5, prossiga. 17 no 5 na Pactory Alpha, agora é 37. IP 55 no 4, mantém a ponte de cara na Tchau. Mantê-lo A, 55 na 4. Tudo alvo em 1633/09? Não, negativo, corrigindo, é o 633/09. 633/09, ciente, muito grato pela informação, aguardo coordenação. 120 até 13 milhas. Após isso, estará entrando na área do centro Recife e deverá descer para 110. 7 Alfa Alfa Delta. Positivo, Juliette Bravo Delta, 39 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 045, serviço radar terminado, chama-me agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. 1288 vai chamar, alternando 1264, obrigado aí amigo, bom dia. American 980 has the field in sight. American 980, descend to 3,000 feet. QNH 1013. 3,000 feet, 1013, American 980. Direito, um solo 121 decimal 9. 219-3179. Vamos para a copa, levantamento, Salvador. A faixa radial 072, até 70 milhas. Nível 1 no 0 autorizado. Vai decolar do 17, curva esquerda no perfil da PUCA. 51975. Transponder, controle em 199 decimal 35. Torre em 186. Web Juliette Eco. Ficou vindo o PLB? 0 do PLB, chama agora para o táxi a Torre Salvador em 186. Ajuste padrão no 0, 1 no 4 agora, correção no 0 no 4, ajuste, tem um ótimo voo. Salvador 3179, bom dia. 3179, bom dia, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia para 2379. Eco Jet Eco autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista no 6. No 4, decolado aos 04, mantenha a prota 2000 pés, chame controle 119.35. 1935, mantendo o perfil 5.5.4. Fora do solo, até me diga. Sérgio Aida, decolado aos 04, chame controle 119.35. 119.35, Índia. 1170, perfil Puka Jam. 170, Puka Jam. O 5514. Controle Salvador, aprovação, hotel Índia, Índia. Zero, será coordenado, número 2, copy. Obrigado, guarda. Índia, Índia, prossiga com Proa Norte, Proa de Camaçarinha. Hotel Índia, Índia. 0115. Decolada no 7, inicialmente manterá o corredor axé, aguardará a instrução do controle. Frequência do controle é 19.35, torre 18.6, hotel Lima Tango. Correto, hotel Lima Tango, para acionamento de saque da colagem, torre 18.6. Vai ajustando 094, tem ótimo voo. Tango Hotel Lima Tango, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Lima Tango, queria confirmar para o B? Sim. Sim. 31, correção tanto 3517, solo 06, livre à direita, em solo 121, nesse meu nome. 219-3517. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, Eco Juliette, Eco. The American 980 is 9 miles. American 980 continua. Continue. Juliette, portão 04, 3517. Canal 90, traffic inside, threshold displays 90 meters, check land gear, clear to land runway 10, wind 01 knots, 03, correction, 010 degrees, 03 knots. Copy the weather, displays threshold and clear to land 10, American 980. Solo Salvador, bom dia, gol no 804, atualização Galeão 380. 04, sim, 380, Galeão será coordenado, número 2 cópia, formação em curso é Índia. Obrigado. Nomeia 07, copia. Salimantango autorizado, táxi até o ponto de espera da ONU, Sérgio. Uma informação aí. Bom dia, sem identificação, autorizado chegada bom, ofereço para o nível 040, está o time no 04, de Lone. 040 para 40, autorizado bom, 767-09. Solo Salvador, voo no 7-5, autorização Brasília 400. No 7-5, 400 Brasília. Informação em curso é a Índia, prepare gole ou fita. Gole ou fita, estou ciente da Índia. Obrigado, senhor. Boa noite, escuta. Obrigado, minha 709. Depois do colégio do Sênica, autorizado a linha manter cabeceira 17, hotel Limatã. O Mike Eco Delta, mantendo minha escuta e aguarde. On the ground at 1-1, leave first right and contact ground 1-1, that's small 9. That's 980. Go ground, bom dia, American 980. 0, continue attacks, Alpha and Juliet, gate 1-1-11. Alpha Juliet, gate 1-1, American 980. Papa, Papa, Mike, Eco Delta, autorizar o giro e manutenção no 4-4, reporte por término. Precedendo a decolagem, comprou a norte, decolou na PUCA. Santo autorizado, seu decolagem, vento variável 049, hotel Limatã. Papa Tango, Eco Juliette, Eco decolou aos 1-2, chame controle 119.35. 119.35, Eco Juliette, Eco, obrigado, bom dia. Torre 186, o gol 1607. Controle 119.35. 119.35, Otávio Matambo. A direita da Eldiné, 5497 no transponder, controle 1935, a torre 186, gol 607. Informa visual com o aeroponto, o Otávio Matango. Otávio Matango. Capitão Índia Índia, controle. Sou, está próximo a uma área perigosa. Controle, Salvador, Papa Tango, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco, prossiga no perfil da saída. Saída Puka, senhor, está cumprindo o perfil agora. Prossiga, perfil Puka. Ok, perfil Puka, subindo até nível 1-0, Eco Juliette, Eco. Salvador 3554, possibilidade de voar direto ao Alfa Romeo 363? 5514, passa nível 130, chama agora o centro Recife, frequência 125.45, alternando 12685 e solicite ao mesmo a possibilidade de voar nesta proa. 2545-2085, bom final de semana, 5514. Salvador, TAM 3153, informação Índia. Então, Índia, Índia, informe 20 milhas fora. Caso não ouça o controle, modifique frequência para 2345 e conheça os demais tráfego. Hotel Índia, Índia. Até 20 milhas, até 20 milhas, informar de novo, caso tenha sido assim, passando aqui, passando aqui. Utilizado, LGTBR 709. Utilizado, Salvador, com fins 380, aerovia U58, decoladão no zero, curva direita, perfil Gole Gonza, código 5423, frequência do controle 1-9-35, torre em 1-8-6. 380 com fins, APRU 58, decola 10, curva direita, Gole Gonza, 5423, 3935 e 2386, gol 1897. Reto 01 no portão, chame tu agora pro Xibeg, funcionamento. Chamarão. 1607, na escuta? 607, prossiga. Gente, o perfil da saída é da Eldiner. Sim, copiado e cotejado da Eldiner, o 607. Gente, grato. 1804, copia. 1804. 1804, autorizado Salvador Galeão, nível 360, aerovia UPS 114, até Toquim, após Zepir Alfa 317. Decolador no zero, curva direita, subida da El, transição Blast, código 5425, frequência do controle em 1.9.35, torre operando em 1.8.6. Autorizado nível 360, conforme o plano, saída da El Blast. 425 transponder, controle 1935, torre 186, voo no 804. Correto, voo no 804, 03 ao portão, chamando para o pushback, acionamento. Maravilha. Voo 17 e 15, copia? 715, copia. Salvador, Brasília, nível 400, decola da 10, curva direita, aerovia UPS 17. Perfil Golio Fito, código 5422, frequência do controle em 1.8.35, torre em 18.6. 400, Brasília, Perzolo 17, saída Golio Fito, decola pista 90, 5422, transponda, 1835, controle 18.6, na torre, foram 715. 7508, portão, condicionamento correto, sem plano para puxar e pega o saneamento. Chamarei do 8, o 9705, obrigado. No 705, confirmando frequência do controle é 1.9.35. 0.9.3. 3153.